que ofuscam refletindo na noite. Nossos sonhos, nossa vida, nossa alegria. Vem pra mim como um clique, imagem, videoclipe. Disfarçar, já disfarcei ou até tentei enganar meu coração que não se deixa levar tão facilmente. Ele diz pra mim que é você quem ele quer, realmente quer. Tira a tua maciez, pura lucidez que me embriaga. Dia após dia não me sinto preparado pra escutar. Chegamos ao final, não existiria mundo aos meus pés. O mundo não existe aos nossos pés, quando somos amantes. Liberte a paixão que vem pro bem, do nosso bem. Você e mais ninguém é dona de mim. Nossa alegria.